fosse um burguês. Além do que, nem tenho carro importado. Meu tênis fede, é barato, eu ainda sou desbocado. Just to call a hustle.